tem que ser dita e a notícia anunciada. O mundo descompassa, favelas são incendiadas. Se afasta dessa fumaça nebulosa. Queimar as provas, a injustiça vigora. Olha, não me provoca, eu consigo provas. Rimas são flechas que atravessam portas. É preciso continuar, mesmo assim, se ninguém quiser te ouvir. Que se dane pra agradar, essa não fiz. A luta continua sem apoio, sem abraço no soro. Me recupero dos escombros. Somos o que somos, eu sou. Casa Verde tá no nome, damas em primeiro, só depois os homens. Mulheres importantes quebrem pratos e cantem comigo na revolução dos vestidos. América machista engole isso de salto e de brinco. Mulheres se tornando executivos. Somos o que somos, eu sou. Casa Verde tá no nome. Damas em primeiro, só depois os homens. Meninas, Lion, super poderosa. Super poderosa. Somos o que somos, eu sou. Casa Verde tá no nome. Damas em primeiro, só depois os homens. Meninas, Lion, super poderosas. Super poderosas. Nada pode parar o canto do sabiá. Estrelas, estradas e mais. Guerreiros são samurais. Que os vidros se quebrem. Sou fã das mulheres. Essa noite promete. Aconteceu, tá na web. Então que viva Zapata pela reforma agrária. Quebramos vidraças. Segura a pedrada. Apresento-me. Zona Norte, mestrão. Paulistano meu. Sangue também é sertão. Onde o sol é de rachar. E a reza é pela chuva. São sorrisos de um lugar. Que o próprio homem ofusca. A música que vicia. Que deixa cada vez mais forte. É sólido e não se dissolve. Somos os donos e mostramos o porquê viemos. Éramos poucos e nos bolsos nunca tem dinheiro. Éramos indefesos, hoje somos liderança. Predominância, pretos que se danam intolerância. Da maioria que patina falando absurdos. Profissionais da crítica, botada é feita em tudo. E vai seguindo o fluxo, e vai seguindo o fluxo. A pista indica por onde o caminho é mais seguro. E vai seguindo o fluxo, e vai seguindo o fluxo. Estende o tapete pra Chile, Casa Verde. Somos o que somos, eu sou. Casa Verde tá no nome. Damas em primeiro, só depois os homens. Meninas, Lion, super poderosas. Super poderosas.